senhores tambor, a batida do agogô, os atabaques, sotaques da gente da terra. Louve senhor sertão, louve senhor plantação, louve senhor coqueirais e os mil carnavais. Bahia, és música viva de Deus. Guitarra elétrica e o trio elétrico, ouvindo todos os santos e os milhões de cantos. Bahia, és música viva de Deus. Bahia, poesia. Bahia, és música viva de Deus. Os atabaques, sotaques das gentes da terra. Louvo o senhor sertão, louvo o senhor plantação, louvo o senhor coqueirais e os mil carros.